obrigado, Senhor. Flua o teu rio, Pai, no meio da tua igreja. Flua, Senhor. Aleluia, no meio de nós aqui reunidos, Senhor. Flua o teu rio, que é o rio de vida, rio que cura, rio que sara. Aleluia, Senhor. Nós queremos esse rio como igreja, Senhor. Aleluia, nós queremos este fluir, Senhor. Jesus. Todas as coisas.